Controle Salvador, bom dia, Oxanene, é 200 com a Lima. É 200, identificação, desse mantenimento vivo 050, chega da Mari. Identificou, descendo ao 050 da Mari, Oxanene, 200. Solo, eu já tenho autorização para o 3895. 3895, Guarulhos, 340, nível autorizado, decolada 190 com primeira curva direita na saída da El Lenda Morte. Lopes 190, primeira aerovia, após Taubaté e conforme rota. Transponde 5046, controle em 120, decimal 8. Autorizado, Guarulhos, nível 340, conforme o plano, aerovia Upper Zulu 190 até Taubaté, após conforme. Decola da pista 90, primeira curva direita, saída da El Lenda Mótima. Transponder 5046, controle em 120, decimal 8, 3895. 3895, esteja metro correto, reporta pronto para o pushback acionamento. Vai reportar. Solo Gol 9098, pushback acionamento. 9098 autorizado, reporta. Pushback acionamento 9098. Frequência livre, Romeu Cabral. Bravo. Prossiga, Eco Honda Mike. Vai passar perto agora também. Se possível, chegar pelo com a patroa da 27, para poder acertar os dados. Há possibilidade, porém mantenha inicialmente a chegada bom e posteriormente na final do ano 0 o senhor modifica junto à torre, plano, instrumentos e prossegue para a final da ano 7 visual. Controle Salvador, muito bom dia, bom 455 para o 750. Foi no 455, ó, sem identificação, desse mantém o nível de voo 050, autorizado a chegar da Mari. 050, não vai ser breve na restrição. Firme? Não deve. Em descida, gerando já fiz a 045, tá bom, obrigado. Salvador, eu sou 3895 para pushback acionamento no posição 2. Aguardo para pushback acionamento, informo meu aeronave do setor sul do site, já está totalmente pronto para o táxi, aguardo por gentileza. Ok, aguardando na sua escuta, 3895. Voltímetro em Salvador, 1095. Salvador, gol 9098, passagem, 3 horas, 3 horas, 3 horas, 3 horas. Taxi via Fátima 1 no Índia, ponto de espera seu 1 no Índia, 95, 8015, bom voo. Fátima 1 no Índia, 18, 9, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 3895, após a passagem do Boeing da Gol Sul Retaguarda, autorizado o feedback adicionado, posso estar aqui. Passar a portagem para 3895. Controle Salvador, Gol 1962, bom dia, informação de mão. Pois. De November Alpha, aguarde um minuto. Aguarde, seria possível retorno pelo corredor acerto em November Alpha? Aguarde. Foro 962, planificação desse mantém 060, chegada à Mari. Identificou, mantém, desce, mantém 060, voo 1962. De November Alpha, mantenha 1500 pés, você precisa atravessar da Baía de Todos Santos com o mundo farol da Barra. 1500 pés, mundo farol da Barra, de November Alpha. 1998 autorizado, alinhar e decolar, vento 100 graus, 5 nós. Decolar da 10098. 6200, desça para 2500 pés, altímetro em Salvador, 1095. Para 2500 pés, ajuste na 095, ouxa 6200. Como meu Mike, saturação para o sequenciamento de tráfego, mantenha presente para alterar como limite o localizador. Mantenha para o limite ao localizador, Mike. Controle autorizaria com referência 2000 para o Ocean 6200. O 6200, desça para 2000 pés, livre LS, altímetro 095, chame estabilizado no localizador. Para 2000 pés, está livre LS X-Ray da 10, reportará estabilizado o Ocean 6200. Mantenha pro e mantendo 040. Essa foi 3.000 pés, é com o Romeu Mike. 3.000 pés, altímetro 0.15. 3.015. Liga com Oscar Aracaju, decolagem da 1.07, curva à esquerda, via corredor forte. Transponder 0260, controle 120.8. Com Oscar, o cotejamento está correto, possível B? Possível B, treinamento táxi, decolagem torre 1.18.95, ajuste 1.0, ainda assim como voo. Milhos. Matheus. 895, com 1.85 a bordo, 4 horas, Galeão, para o táxi. 3895, táxi para direita via Índia, ponto de espera, torre 1.18.95. Ajuste no 0 no 5, bom. Ajuste no 0 no 5, autorizado via Índia, no ponto de espera 1.18.95, da 3895. estabilizado. 4-0, formação estabilizada. Curso do localizador estabilizado, o chame a 200. 6200, complete a aproximação, ele é destino à Torre Salvador em 198, principal 95. Completa com a torre em 1895, o chame a 200, grata, seja. C9 Alfa, informe outra vez do Parque de Pituaçu. Parque de Pituaçu, em 19 Alfa. 6200, duas milhas de terra. 6200, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1-0 graus, 8 nãs. Livre pouso da 1-0, Oxa 6200. Estabilizado na localização. Corunga Mike, pista para 2000 pés, livre de hélice, estabilizado no curso do localização. 2000, livre de hélice, Mike. Mike estabilizado. Bom, meu Mike, compete aproximação LS, solicite a torre instruções para 17, 1895 agora. 1895, obrigado, 05. E Salvador, uma boa tarde, Papa Romeu Eco, com Romeu Mike. 19135, acione identificação, o Salvador, chame ideal de cima. Boa Salvador, o 935. 00-1500, vai abandonar a final do 10, prosseguir com base pelo direito do 17, reposte na final. Encontrará na final do 17, é bom, não. Estabilizado no curso do localizador. Aqui 2015, autorizado X-Ray, cruzaria estabilizado no 055. 895, mantém a posição. Mantém a posição, 3295. Cuidado, linha e mantém a 3195. Na linha e mantém 903895. 3000 com 1500, igual 9962. É 6200, solo 01, direito 211. Livre direita, 1211, Oxa 6200. Salvador Azul 405021. 2 redução para 2009. 200 mais 205 932. Via Pesulona 0. Afirmo. Subida da El, Leda Motiva. Da El, Leda Motiva. Ok, chamaremos para autorização. Graças. Autorizado decolagem pelo 0-3895. Salvador, boa tarde. Oxa 6200, né, livrou na foca. 6200, boa tarde, taxi Ilha Alfa, Juliette, portão 11. Alfa e Juliette ao 11, Ultra 6200. Como é que é com você, viu? Tá, agora, no parte 4, já acionado, pronto para passar. É como é o Mike final dando 7. É como é o Mike de pouso, 7, 120 graus, 8 nós. Mike. Mike é Costa autorizado, acionamento e táxi, chama para ingresso, 17. Já está pronto para táxi, o Mike é Costa. Está autorizado então, o táxi, chama para ingresso, 17. Ok, está autorizado o táxi, vai chamar para ingresso, 17. Salvador, Oscar, Juliette, X-Ray, assim, regras e voos visuais, decida critério até 1.500 pés, informa 40 milhas de Salvador. Informa 4.0 de Salvador, informa o Oscar, Juliette, X-Ray. Afirmativo, voe direto para o rotatório. Direto para o rotatório, Oscar, Juliette, X-Ray. Estava no LS, eu no 465. Para 455, complete a aproximação LS e chame a torre Salvador em 198, pessoal. Confirmando a frequência, 18.6? 18.95. 18.95, ok, no 455. Controle Salvador, eu sou 3.895, bom dia, cruza 2.200 pés. 3.895. Contato radar na decolagem, submantenho 340 após 2000, vou Leda. Ok, após 2000, agora direto Leda, subindo para o 340, 3895. E November Alpha? Ilha November Alpha cruzou o Parque do Açú. Ativo, chama a torre 1895, para instruções de pouso. Chama a torre 1895, Ilha November Alpha. Carlos Salvador. Bom dia, boa tarde, é o Gol 9556. Sente o Gol 1455, vento 1.40 graus, 8 nós, autorizado pouso pista no zero. Livre pouso pista no zero, Gol 1455. Sou Salvador, o Índia November Alpha, no corredor Axé, 1500 pés. Índia November Alpha, mantenha o no 1500 pés, chama passando Itapuã, informa o tráfego sentido contrário, helicóptero. É, decolando da 17, 87, apertar o corredor, mantendo meu pés. Tem ciência do tráfego contrário, manterá no 1500 pés, chamará no Itapuã. Mike Eco Oscar, decola o X05, curva à esquerda e aguarde para cruzar a final do, da 28, ok? Ok, vai curvar à esquerda e aguardar para cruzamento da 28. O Índia November Alpha confirma a informação, o tráfego está curvando à esquerda que vai sair do litoral nordeste, ok? Prossiga para Itapuã e sua intenção é que cruzamento a pouso? Vai pousar na 35. Ok, vai manter espera então no farol de Itapuã, curva pela direita, aguardando para final 35. Ok, vai manter Itapuã, curvando à direita, vai manter espera. Nada para final do ano zero. O azul 9135, desce aí, mantenha. 050, ajuste de altimetria em Salvador, 10015. Tu está sendo vetorado, a proa 20, o limite é o QD Mike 120 do NDB Sindra, o azul 9135. Direita 250, 120, limite sim para o azul 9135 até o 050. Do ILS igual 91962. Sintra controle? Fala ILS estabilizado, 962. 72 milhas, marcador externo, completo final, chama agora a sua em 118, decimal 95. 3895, 962. Ok, descerá mil pés, indo na Weber Alpha e aguarda. Costa presente, complete curva para cruzamento imediato, ok? Para liberar o setor do aeródromo, curva para cruzamento, informe cruzando. Ok, vai curvar aqui, setor cruzamento pelo 28 e informará após o cruzamento, como é que acontece? Timancho, agora a orientação é que apresse as manobras na medida do possível. Apre. Ou marque agora. Uno 455, solo 07, direita 21 no solo. Uno 455, solo 07, liga direita no 21 no solo. Direita, obrigado, gol 455. Estou em Salvador, gol 1962, baixar travado, bom dia. 7962, continue, aproximação, guarde autorização de pouso. Guardando. Uno 455, alfa, seria à disposição 62. Alfa para 62, obrigado. Ok, cruzando e chamará o controle 1208. 1962, vento 1 no 20 graus, 5 nó, livre pouso, pistão no zero. Livre pouso no zero, 962. E no Viber Alpha, pode prosseguir para o final do 35, reporte Alpha. Prossegue para o final do 35, reportando na Alpha. Índia no Viber Alpha. Já está de Salvador para Aracaju, mantendo meu pé no corredor forte. Com sistema Conde 1545 e Aracaju 1623. Estimados, tem assim regras de voo visual. O pé informe 20 milhas afastado de Salvador, Mike é Costa. Vou parar 20 milhas afastado, Mike é Costa. Frequência para o SAM 3216, 120, décima 8. Salvador, SAM 3216, informação Lima. SAM 3216, sendo identificação via chegada a Mari, décima 050, ajuste a última, entrou 1-0, 1-5. 050, 1-0, 1-5, na ajuste da Mari, pode voar, nada presente? Negativo, mantenha o sentido a chegar. Espera. 2, solo 09, livre direito, 211 no solo. 201, obrigado, bom trabalho. TAN 3895, mantenha o perfil da saída, TAN 3895, aguarde coordenação. Aguardando coordenação, muito obrigado, 3895. Após o 9135, iniciou a descida? Trolho 935? Após o 9135, iniciou a descida? Sim, livrando 140 para 050. Gente. É 3895, chame agora o centro Recife, na frequência 125, décima 1, alterna 133, décima 25, e solicite diretamente de... ao mesmo, a posição módica. Ok, vai chamar em 1251, alternando 13325, da 3895, obrigado. Essa de 10 batem, na verdade. Salvador, eu vou 864 para a autorização. Ano 864, boa tarde, Maceió 350 autorizado. Decolagem da 1-0, curva à esquerda, perfeita subida Puca, Jamo, Caju, via Brasil 1-7. 5075, transponder, controle 1-20, decima 8. 5075. Então ficou 3-0 autorizado, decolagem 1-0, curva à esquerda, na Puca, Jamo, Caju, 5075. 2-0-8, 3-0-8, 3-0-8, 3-0-8, 3-0-8, 3-0-8, 3-0-8, 3-0-8, 3-0-8, 3-0-8, 3-0-8, 3-0-8, 3-0-8, 3-0-8, 3-0-8, 3-0-8, 3-0-8, 3-0-8, 3-0-8, 3-0-8, 3-0-8, 3-0-8, 3-0-8, 3-0-8, 3-0-8, 3-0-8, 3-0-8, 3-0-8, 3-0-8, 3-0-8, 3-0-8, 3-0-8, 3-0-8, 3-0-8, 3-0-8, 3-0-8, 3-0-8, 3-0-8, 3-0-8, 3-0-8, 3-0-8, 3-0-8, 3-0-8, 3-0-8, 3-0-8, 3-0-8, 3-0-8, 3-0-8, 3-0-8, 3-0-8, 3-0-8, 3-0-8, 3-0-8, 3-0-8, 3- Quatro para posicionamento, gol 1864. Do 9135, desse mantém a 2.10, existe a última entrada no 095. 2.9135. O 962 do 9135, curve à esquerda na rua 190. O limite agora é o localizador. Esquerda 190, limite é o localizador, do 9135. Mano 556 autorizado, chefe de cantora táxi. Autorizado. 135 para interceptar localização. Curva esquerda na proa 130, informe estabilizado. O azul 9135. Esquerda 130, cruzará estabilizado, azul 9135. Vê se mantém a 2.000 pés, tá? 3216. 2.000, tá? 3216. estabilizada no curso do localizador, azul 9135. 7, passa a duna, completa o sinal do procedimento, chama agora a torre, na frequência. 118, decimal 95. 2895, boa tarde. Salvador, boa tarde, azul 9135. 9135, sinal do zero, autorizado pouso, vento 120 graus, 10 mais. Pouso autorizado não no zero, azul 9135. Confere, Mike Ecosca, não tenho tráfego a informá-lo. O senhor tem frequência livre, 12345 para coordenação. E quando na terminal Ilhéus, na terminal Aracaju, eu irá chamar o mesmo na frequência 120.3. Ok, vai continuar a frequência livre, 12345. E após ir a terminal, vai chamar Aracaju, controle 120.3. Gol no 5 a bordo, 4 horas de autonomia, tá na Salvador, Manteu, Azul 2739. Mensagem autorizada inicialmente até através do porta 62. Sente até através do 62. 076 na sua escuta. Azul 4076, sem identificação, desce, mantém 050, ajuste o último metro em Salvador, no 014. Foi a posição ITAP. Ok, 050, identificou, ajuste no 014, vai voar a posição ITAP, forma que está apenas efetuando um desvio na proa 059 devido a informações e já, em seguida já vai voar ITAP. Salvador, azul 2773. Azul 2773, acione identificação. Tente, contato radar, 8 milhas para a posição coral. Foi a posição Mare para interceptar a chegada. Mare, informe no ponto de audiência. Ajuste o último entre em Salvador, 014. Informe Mare, reportar a descida, 014, motor em Salvador, Xené 62. Desculpa, né? Tem que comer na chegada Mare, né? 170, motor 769. O Oxenay 6356, desça e mantém o 060, reduza para... Enfim, mano, você está com 250 nós? Aqui, amor, com a estação anterior. Mantenha 250 nós, o número 3 na aproximação, desça e mantém o 060, via chegada na área, ajuste o altímetro no 014, Oxenay 6356. Chegada Mare, desça 060, mantém 2090, 010, 109. Priorizando 3296, está visando, pode descer para 2796. Negativo, está 3296, mantém o perfil da chegada. Está estabilizado, 3296. Relativo, está 3296. Está visual com o campo. Oscar Juliette X-ray. Bom. Escuta, senhor, está visual já com a 17. Tente, mantenha sem regra de voo visual para o ingresso no circuito. Torre agora, na frequência 118.95. 1895, torre. Oscar Juliette X-ray, muito grato. Azul 4076. Prossiga, 4076. Já finalizou os desvios? Afirmo, já voando na torre de tapa. Do Azul 4076, número 2 na aproximação. Vetoração para sequenciamento ILS X-ray. Curva direita na proa 0. 045, limite ao curso do localizador. Ok, direita 045, limite ao curso do localizador. O azul 4076. Afirmo. Azul 5021, Guarulhos, pronto 4? Pronto 4. Guarulhos 360 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da El, Leda, Mótiva, Piapas do 1-0 até Taubaté. 5103, transponder, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Zulu 10 até Taubaté, decola da 10, com curva à direita, saída da El, Leda, Mótico, transponder 5103 e o controle 1208, azul 5020. 5020 no correction para posicionamento. Está pronto para posicionamento no gate 3. Autorizado, estou pronto para o táxi. Não era táxi. Mike Charlie Juliette ingressou na terminal e reportará em caixa pé. Sinalizador. Kilo parte 3, atendo o sinalizador 935. Através de Vera Cruz, após a coordenação com os tráfegos locais naquele setor. Por gentileza. 12 horas e 40 minutos. Pessoal, obrigado. Obrigado por vir conosco. Todos um ótimo domingo, uma ótima semana e até uma próxima oportunidade. No controle Salvador, pode repetir por gentileza o 4076? Mas o 4076 solicita o mesmo, o tráfego do sul. Retou a ponte. Confere? Afirmo, é o 4076 em ponte para o Mike Charlie Juliette. Informe o mesmo que ele mantém assim em área de voo visual e que nos chame através de Vera Cruz após a coordenação com os tráfegos locais naquele setor. Aqui no Pará, 8623, grato. Sete curva direita na proa 050. Direita 050, o azul 4076. Canal 6356, voe a posição ETAP. Posição ETAP, estabilidade, são 3216. 3216, passa o marcador externo, completo final do procedimento, chama agora a torre, 118, decimal 95. 395, boa, são 3216. O Xanay 6356 solicita manter a chegada, devido à redução de velocidade. Gente, o Xanay 6356. Obrigado. Controle ao voo 864, decolado na PUCA. Voo 864, contato radar na decolagem, submantendo o voo 350 via saída PUCA. Via PUCA 350. Adicionando o azul 2773. Azul 2773, confirma a velocidade de casa. Está com 190, na descida vai para 240. É, o senhor número 3 na aproximação, informa o tráfego na posição de 11 horas, 11 milhas. Rumo nordeste, passando 110, em descida ao 060, um Airbus 310. Ele está mantendo a chegada a mar, então na sua descida eu solicito que o senhor mantenha no máximo 200 nós. Desse mantém o 070, o azul 2773. 0701, mandei 200 mais. Controle Salvador, é o Papa Romeu, Mestre Abraço. Romeu, Mestre Abraço, prossiga. Mestre Abraço, você está... decolou de Serra Luiz de Gata Rima com coroa de serra de leste 9 mm, está aqui passando para o Distrito Sul, mantendo 500 pés na linha de litoral. Quatro a bordo, o código local é o 0116, o Rubens Abraço. O senhor está solicitando sobrevoo no Parque do Sul, certo? Não, negativo, senhor. Passei o Parque do Sul, estou na linha do litoral aqui, com o outro senhor de Arquimedes, que é Praia do Forte. Entendi. O nosso Cabral, mantenha sem regra de voo visual, mantendo 500 pés. Ajuste o altímetro 10014. Coordenar junto à torre para o seu efetuar o cruzamento do aeródromo. Ciente, bravo. Aeroporto. 5021, táxi direito via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 094, mão voo. 1094, livre táxi à direita Índia, 18954-5021, bom domingo, obrigado. Amém. O meu Oscar Bravo para o cruzamento do aeródromo, chame a torre Salvador na frequência 118, decimal 95. 1895, bravo. Azul 4076, desse mantenha 2 mil pés, seu metro 1014, informe estabilizado nesta proa. 2 mil pés, 1014, informará estabilizado azul 4076. Canal 6356, desça via para 3 mil pés, seu metro 1014. 6314, Canal 6356. Azul 2773. vê se mantenha o 050. 050-2773. Tá 32 no meio, boa tarde, taxi de Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, 1055, livre decolagem, vento 120 graus, vento de lãs. Livre decolagem, com 1055. Azul 5021, autorizado, Lima Mateo 0. Lima Mateo 0, 5021. Cruzando a final da 3597. Sim, Matheus. Prossiga para o cruzamento da final do 28, informe. Bravo. Segundo 556, decola os 29. Controle 20, decimal 8. 208, boa. Vamos com 556, contato radar na decolagem, submantendo nível de voo 360 via saída da Elma. 360 via da Elma, 556. Romeu Oscar Bravo, continue o voo, setor Nordeste, corredor forte, chame o controle 208 de volta. Bravo. Sul 4076, estabilizado ILS. Azul 4076, 2000 marcadores externo, completo sinal, chame em torre 1-1-8-9-5. Vai completar chamando a torre 1-1-8-9-5, azul 4076, bom dia. Boa tarde. Foi, confirma 6376, autorizado, ILS 36. Completo final, azul 4076, chama em torno, 1-1-8-9-5. Está na 6356, informe final do procedimento ILS X-Ray, descendo para 2 no pé, metro 1014. Autorizado, ILS X-Ray, chama estabilizado, está na 6356, 1014. Azul 2773, desce para 2 no pé, ajuste o metro 1-0-1-4, informe estabilizado, final do procedimento. 2.0014, formará ILS, o 2773. 1864, chama o centro Recife, no 2545, alterno 2085. 2585, 2085, com 8865. Controle Salvador, Romeu Oscar Bravo já passando por aqui, comprou de ferro elétrico no ambiente, a sua escuta. Sente, Romeu Oscar Bravo, mantenha sem regra de voo visual, informe 20 mil afastado de Salvador. O Romeu Oscar Bravo, mantendo regra de voo visual. Bravo. 4076 de pouso, pista no zero, vento 150 graus, 8 lá. Voos autorizados, não no zero, azul 4076. Azul 5021, decolos 32, controle 120, decimal 8. 1208, azul 5021, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, azul 5021, cruza 1200 pés, saída Dael, Leda. Azul 5021, no contato radar na colagem, mantendo nível de voo 360 via saída Dael. Via saída Dael, subindo, continuar ao 360. DS, completo final, chame 2, 1 no 8, decimal 95. 2 Salvador, chame 65, meia. Estabilizado aí, LF, foi baixado para baixo. Gente, continua a aproximação, guarde autorização de fuso. 4076, solo 34, direito 1211 no solo. 3-1-1. Solo Salvador, azul 476, Santos Suei, Eco. 4076, boa tarde, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, azul 476. Voo 556, passa nível de voo 180, chama agora 735, 1251, no alterno 3325. 351 no 3325, boa. LS, visão HP, estou azul 2773. Direto, completo final, chame torre, 118-95. 1895. Salvador, Mazeu, azul 2773, final. 2773, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Guardando o pistoleiro 2773. Oceaner 6356, solo 5, aos 36, livre direito 121, decimal 1 no solo. Pés, transponde, pessoas a bordo. Funcionamento é porque o plano às vezes demora a chegar no sistema. É por isso que eu estou perguntando as informações. Acabei de encontrar seu plano e realmente está constando. 7, manter as regras de voo visual, o Mike Charles Juliette informe agora, mantém o corredor Vera Cruz, irá informar ingressando o corredor Interlagos, o Mike Charles Juliette. Foi a 356, boa tarde, taxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05. É o azul 45021, você pode pegar a prova de Motiva? Mantenha o perfil da saída, nós temos outros tráfegos na mesma saída. Mantenha o perfil e aguarde 340 junto ao centro. Sim, senhor, mantenha o perfil, 5021. Azul 5021, me chama agora o centro Recife, na sequência no 251, na altar no 3325. 1251, 3325, azul 5021, bom dia. Sr. Cabral, vai realizar a pena de sobrevoo em a Praia do Forte ou é realizar a voo? Sente, Romeu Oscar Cabral, não tem um tráfego informal, setor, frequência livre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, setembro sinalizador. Ok, Alfa Kilo 43, vai ficar atento, obrigado. Sul 5021. Salvador, boa tarde, Gol 2067, ciência da informação Mike, 360 Guarulhos. Gol 2067, boa tarde, Guarulhos, 360 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El, Leda Motiva, via Upper Zulu 10 até Taubaté. 51112, transponder, controle 120, decimal 8. Da El, Leda o quê? Da El, Leda Motiva. Autorizado, Guarulhos 360, decola do 1-0, curva direita, Dael, Leda, Motiva, Upper Zulu 1-0, Taubaté, 5-1-1-2-1-2-0-8, gol 2067. 2067 correto, portal meia dúzia, já me chamou para posicionamento. Meia dúzia, chamarei, obrigado. Salvador, o Mike Charles Juliette, está ligado para o corredor de entrada. 7, Mike Charles Juliette, informe em rota próxima. Chama na rota próxima. 3-4-0. 4-1-6-7, Campinas, 3-4-0 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da El, Leda Motiva. E Upper Zulu 1-0, Pubage, Upper Zulu 1-6 e conforme. 5-1-1-5, transponder, controle 1-2-0, decimal 8. Autorizado, Campinas 340, via Upper Zulu 10, Pubage, Upper Zulu 16, a rota do plano. Decola do 10 com curva direita da El, Leda Motiva. 5115, a transponder 2080, controle azul 467. Padrão 167, correto, time para posicionamento. Chamar. Na posição da Oceana. Gente, do acionamento sempre pronto para o pushback 6213. Legal, vou acionar na posição posterior pushback 6213.